10 para Campinas, nível 320, decolando cabeceira 10, curva direita, bora, pisa Tango, Tango 1, posição ótima, transponder 2546, controle de saída 208, azul 4601. Transição Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Motiva, obrigado. Para o acionamento, chame 219. 219, obrigado. Estabilizado 4958 do azul. Azul 4958, complete sinal, chame torre 118 decimal 95. 1895 a torre azul, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4958. Bom dia, azul 4958, altímetro 096, reporte em Serra. Só estará no Índia Serra. Salvador, gol 1963, ponte espera da 1x0 na prova. 1963, mantém o ponte espera. Mantém o ponte espera, gol 1963. Índia Serra, 4958, azul. Azul 4958, pouso autorizado, pistão a zero, vento. 170 graus, 099. Pouso autorizado, 4958. Estabilizando o lote 2775. Azul 2775, completo sinal, chame torre 118 decimal 95. 1895, 2775 da Azul. Torre Salvador, muito bom dia, 2775 da Azul. Azul 275, bom dia, altímetro 1-0, no meia. Continua a situação, número 2, tráfego precede companhia, também um ATR final de 2 milhas. Ciente, 2775. Para a Pushback, acionamento azul 4201 no portão 8. Meu nome é 225, chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. 260353, o chinês 6225. Salvador, é o azul 4201? Azul 4201, possível. Tracionamento para a frequência, senhor? 21 decimal 9. Tá bom. SAP, reporte para descida. Autorizado, SAP informará descida ou 2229. Prego 1963, informa que está vindo a aeronave lá longe. Se autorizado, já decola de imediato. 1963, estou ciente do contato visual, aeronave ATR da Azul, final já de 4 milhas, ok? Já fora da margem de segurança, mantenha o posto de espera e após o tráfego será autorizado. Opa, muito obrigado. Quando pronto já... Como pronto para alinhar e decolar após a passagem do tráfego. Após o tráfego está autorizado, né? Mantenha o 90. Obrigado, senhor. Azul 4958 no Solos 31, no chame 219. 219, boa. Azul 2775, avistado pouso autorizado 90, 170 graus, 089. Livre pouso 2775. Só poderia confirmar o vento novamente, amigo? 170 graus, 089. Grato, 2775. Passarido 2229, ligado e descida. Passarido 2229, desce para o nível 050, ajuste a 0 no meio. Até o 050, 10 no 5, ajuste o 2229. Ajuste a 0 no meio, passarido 2229. 10 no meio, copiado. Aqui já está funcionando o PDC, Torre? Torre, 3517? Prossiga. Já está funcionando o PDC aqui? Negativo. Ah, ok, obrigado. Então copia para Brasília, 360. Chame 21-9. 219. Gol 1963, decolagem autorizada 90, 170 graus, 089. Mesmo decolagem, 10, 963. Bruno 963, decolar 235, controle 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Bruno 963, acessando 1700 pés no perfil da Savona. Bruno 963, bom dia, contato radar, se botar o nível de voo 380, atrás de 2000 pés, autorizado direto Leda. Tranquilo, Bruno, ator de Leda, 963. Bruno ali, aí, mantendo o zero. Autorizado, sinal ele é CXI, reporte estabilizado. A série 2229 copiou o controle? Deve para 2016, reportaria estabilizada, 2229. Controle 963 agora, cruza 5000, tem quantos sensores? Poderia autorizar para a posição todo? Bruno 963, inicialmente mantém a letra, aguarde para a área do centro. Aguardando mais à frente, 963. Aliane mantendo no 0, 4201. Aliane mantendo no 0, 4201. Na 6201, decolado 238, chame o controle Salvador, 120, decima 8, bom voo. 08, bom dia, na 6201. Na 6201. Fechando a 6201, contato radar na decolagem subaviação 1 para o nível 360. Salvador, 360, na 6201. O 1649, acione identificação, desça para o nível 050. Pro de Bonf para interceptar via, chegada Bonf, ajuste 1016. Ok, seguindo via, pela Bonf, 1016, gol no 649, até o 050. Direção, vamos para a 6299. Channel 62, 1-1, vai ser o voo. Obrigado. No centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2235, alterna 251, gol 1963, boa. Controle, frequência 1208. 208, obrigado. Controle Salvador, azul 4201. Azul 4201, no contato radar na decolagem, suba via Salvo 1, para nível de voo 320. Salvo 1, 320, obrigado. Senhor Salvador, passando Lima, hotel, hotel, transporte firme, informação, hotel. Pantango Lima, hotel, hotel, aciona identificação dessa via, chegada bom, para nível de voo 060. 49, desça para 4.000 pés, ajuste no zero no meio, está autorizado manter a presente velocidade, informe caso necessário a redução. Ok, vai manter a velocidade até 4.000 pés, do 649, a redução somente abaixo daí. Patão Lima, hotel, hotel, desça para o nível de voo 050, informe velocidade indicada. Descer para o 050, está mantendo 2359, sem condições de incrementar, contando. O motor até está autorizado a manter a velocidade presente, informe caso necessário a redução. Vai manter a velocidade presente, leva o delta. Passaredo 2229, complete a final e chame torre, 118.95. 18.95. Passaredo 2229. 2229, Cabo Passaredo. Continue aproximação, informe visual com a cabeceira, vento 180 graus, 089, 2229. É visual, 2229. Uso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, com 109. Autorizado, pouso 2229, 109. O Lima Hotel Delta presente está autorizado a incrementar a velocidade em 209. Vai acrescentar em 209 Lima Hotel. Na 6211, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, 125 no 5, chame a 211. Chame a 6211, frequência secundária 125 decimal 1. Secundária 1251, chame a 6211. Azul 4201, chame Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, 251. Ono 649, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, está autorizado e IIS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Ok, 2016 autorizado X-Ray. Sapatango Lima, hotel desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. Descer para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio, ali botando. Ono 649, mantenha o perfil, reporte estabilizado. É, aqui não vai dar, o pelô tá com uma formação bem intensa aqui, então vou abrir a esquerda aqui 10 graus, vai pelô e dono, ok? Sim, chegou no 649, livre de desvios, reporte ao término. Ok. A formação tá exatamente em cima de pelô. É, então eu não vou sobrevoar pelô, eu vou entre pelô e dono, manter a proa e lá intercepto pro dono e o LF, ok? Por condições de curvar à esquerda, proa 205? E aqui eu tô. Sim, a gente mantém a proa 205, o gol no 649 e reporte a término de desvio. Ok. 1649, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 1155, está autorizado a LS e reporte estabilizado. 1649, está com várias informações aqui, controle. Eu vou manter essa proa daqui a 2 milhas eu vou na proa de Duna e intercepto lá, pode ser? Está autorizado, após desvio, então interceptar Duna, reporte estabilizado com 1649. Ok. O 649 complete a final e chame Torre Salvador 118 decimal 95. Está sim, obrigado. Eu vou 649 localizador da 190. Lima Hotel, isso separa 2000 pés, cancelada a restrição na posição pelo, está autorizado a aliança X-ray da pistão no zero, reporte estabilizado. Descer para 2000, sem restrições. Autorizado e LS X-ray, pista do zero, Lima Hotel. Lima Hotel, pista do zero, livre desvio, reporte ao término. Autorizado desvio, vai reportar o término, Lima Hotel. Turno 649, vento 180 graus, com 09 nós, pouso autorizado, pistão a zero. Ok, de pouso na 190, gol 64. Botango Lima Hotel, após o desvio, resta uma duna, reporte estabilizado. Após o desvio, duna e vai reportar estabilizado de motel. condições de efetuar a curva pela esquerda? Afirmo, Lima Hotel Hotel. Curva à esquerda para o A165 para interceptar o localizador. Esquerda 165 para interceptar o localizador, Lima Hotel Hotel. 349, solo 57, libere a primeira direita, chame solo 1219. E na primeira direita, 1219, gol 1649. Torre, bom dia, está 3597, ponto de espera da 10, está pronto. Mas autorizado, alinhar e manter. TAM 3517. Ali mantém, pistão no 0, TAM 3517. Voltão 3597, pista livre, autorizado a alinhar e decolar. Vento 180 graus, 109, TAM 3597. Alinha e decola da pista no 0, TAM 3597. Estabilizado no lock, Lima, hotel, hotel. Lima Hotel Hotel, complete ao final, chame torre 118.95. Completar final, chame a torre 1995, 118.95, Lima Hotel. Torre Salvador, Papatango, Lima Hotel Hotel, transporte, tem um bom dia. Dia, Lima Hotel Hotel, continue a aproximação, vento 180 graus com 099, aguarde a autorização de pouso, Lima Hotel Hotel. Fazendo... autorização de pouso em motel. Torre Salvador, Lima Hotel Hotel, com referências visuais, propõe modificação de regras, solicita pouso à pista 17. Modificada às 10 horas, 1000, base pela direita, pista 17, reparte na final, Lima Hotel Hotel. Base pela direita, pista 17, reparte na final, Lima Hotel Hotel. 3597, decolou às 10 horas, chama agora o controle em 120, decimal 8. 208, bom dia, 3597. Controle Salvador, bom dia, TAM 3597. TAM 3597, contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para o nível 360. Via Arbor 1, 360, 3597, TAM. Romeu, Papai Juliette, Papá, prossiga. Pata, Fiat, mantenha a escuta e aguarde. O Lima Hotel Hotel, após o pouso, qual é o seu pátio de destino? Pátio 5, já na final, Machado Travado, Lima Hotel Hotel. Pouso autorizado, pistão no 7, 180 graus, 089. Pouso autorizado, Lima Hotel Hotel. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, inicia o táxi, reporte da interseção, ponto de espera, pista no 7. Hotel, Hotel, solo ao 02, backtrack autorizado, reporte livrando para o pátio 5, Lima Hotel, Hotel. Livrando backtrack, vai reportar livrando para o pátio 5, Lima Hotel. Pente táxi até o estacionamento. Na minha escuta até o quarto de motores. Lima até o hotel. Autorizado alinhar e decolar. Pista 17, o vento 180 graus, 109. Confirmado alinhar e manter inicialmente pista 17. Ali manter 17, o papá Gilete Papá. Papá, decolagem autorizada, 190 graus, 089, Papá Juliette, Papá. Tem 5 no 7, vou em Elefa. Elefa. A torre de Salvador, Rio 5973, ponto esperador no zero, pronto. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, Rio 5973, vento 190 graus com 089. Autorizado, alinhar e decolar da pista no zero, Rio 5973. vigilante Papá decolado aos 07. Chama agora o controle Salvador, frequência 1208. Camarada Salvador na frequência 120, décima 8, Papá Juliette Papá. Controle Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu, Papá Juliette Papá, decolado na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, contato radar decolagem, suba para nível 120, da presente voo direto coral. Subindo para o nível 120, voando direto coral, Papá Juliette Papá. Pan 35 no 7, chame Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 135, decimal 3. 260-353, bom dia, TAN 3597. O 5973 decolou 08, chama agora o controle 1208. 5973, contato radar de decolagem, suba via saída Puca para o nível 330. E o 5973 informa o Clareza 3/3, repita por favor. É a possibilidade de coordenar com o centro, é direto para o Romeu Fox 18. Gente, e o 5973, atento para a informação do comandante, informa que recebo com bastante chiado a informação do avião. Confirma agora se está melhor. Agora sim, 5/5. Ok, coordenar junto ao centro, se possível, a possibilidade de direto Romeu Fox 18. Gente, aguarde o Rio 5973. É 3. Está autorizado, da presente, Romeu Fox 018. Ok, muito obrigado, Romeu Fox 018. Dia. Sinal, reporte pronto para o táxi, patatatá, na vanda, patatiali. Alto Rio, que está sendo direto. 975, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 190 graus, 109. Alinhar e decolar, o Rio 5975. Rio 5973, chame Recife, frequência 125, decimal 45, antena 126, decimal 85. 2545268, bom dia. 126, decimal 85. 85, ciente, bom dia. Roma, Papa Charlie, Torre Salvador. Salvador com 5 horas, 3 a bordo. Táxi autorizado, reporte para ingresso, pista 1735, Novembro, Papa Charlie. Decolou o Zuno 6, chame agora o controle em 120, decimal 8, bom dia. 201, bom dia, 5975. Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba via, sai da Momo para o nível 350. Momo para o nível 350, 5975. Rio 5975, cita ele rumo 040 para estas informações. Rio 5975, confirmo quantas milhas a montanha proa 040 para os dias? Aproximadamente 15 milhas. Confirme? 15 milhas. Cliente, livro de desvios, reporte a tânamo. Salvador, bom dia, 1233. 1233, Salvador. 1233, pode estar da 10. Autorizado, alinhar e decolar da pista 10, 180 graus, 109, gol 1233. Deu decolagem, 10, gol 1233. Rio 5975, após desvio, voo incógnito. Após desvio, voar código, confirme? Afirmo. mantém, cabeceira 35. Lima, Lavanda Tabachala, Lima mantém inicialmente. Condições para autorizar a Bangu ou Frontier para o 5975? E o 5975 já foi coordenado com o centro na prova frente, porém o centro solicita que mantenha o Cogbo, a saída do Rio da Moma. Sim, está no rumo de Cogbo ou Rio 5975. Uno, dois, três, três, decolado aos 20, chama agora o controle em 1208. 08, 1238, graças. Alô, bom dia, Gol 1233. Gol 1233, contato radar da decolagem suba via Boruno para o nível 360. Eu ativo via Boruno para o 360, Gol 1233. Lavanda Papa Charlie, o controle restringe sua subida. Mantenha o nível 090 no perfil da saída Momo. Mantenha o 090 no perfil da saída Momo. O Lavanda Papa Charlie tem decolagem autorizada, pista 35, vento 190 graus, 109. Você está mantendo o 090 no meu perfil da saída Momo? O Lavanda Papa Charlie, você já decola. Firmo. Papá Novanda, Papa Charlie, decolou os 213. O limite dessa restrição é 20 milhas de Salvador, ok? O limite é a 20ª milha de Salvador. Chama agora o controle, frequência 1208, Novanda, Papa Charlie. 71208, restrita 20 milhas da altitude, Novanda, Papa Charlie. Salvador, bom dia, Papá Novanda, Papa Charlie. Papá Novanda, Papa Charlie, contato radar da decolagem, suba para o nível inicialmente 120 e a saída Momo. 120 na pista da Momo, na Papa Charlie. Autorizado para o Gono 233, direto Elefa. Autorizado direto Elefa, Gono 233. Direto Elefa, Gono 233. Papatiali suba para o nível 400 via saída da Momo. 400 na Papatiali. após Momo direto com a FEM, por favor? Após Momo direto destino. Seriente, não, vamos para fora, obrigado. Nossa, 5, chame Recife, frequência 125, decimal 45, Aldeia 9, 26, decimal 85. Afirmativo.